Próximo Juliette, Golo 924. Juliette 03 ao portão. Juliette 03. Controle, olhei pro 03, já reaprovou a venda? Já está estabilizado. Chame torre 118, decimal 62, 697. 186, obrigado. Torre Salvador, gol 697 no ILS. 697, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Boa tarde, é o Força Aérea 2733 no Pátio Militar, paciente da Quebec. 2733, não recebi o plano, confirma a UBT por gentileza? Afirmativo, foi uma notificação, tá no limite da notificação, o Força Aérea 2733 para voo local. Eu não copiei a mensagem. O Força Aérea 2733 fez uma notificação e tá no limite do vencimento da notificação. O 2733 é um voo local. Afirmativo, informo que eu não recebi no sistema, ok? O que eu posso enxergar aqui no sistema, que é o PT das 15h20, Zulu, e já venceu. Ok, a gente vai dar uma ligadinha pra passar a sua notificação, daqui a pouco a gente volta a chamar. Sempre. Pouso 0, Venezuela 140 graus, 159. Livre pouso na 10, voo 697. Táxi via Alfa, reporta antes do táxi foi Juliette. Alfa antes foi Juliette. Júlio, 1-3-2-8, solicita da presença. Preciso lá na altura de Itape devido a formações próximo a Mari. Afirmativo. Livre para Itape 1-3-2-8. Voando Itape, 1-3-2-8. Sam 3566, ingressa Juliette 01 no portão. Juliette 01. Controle Salvador, vai passando o Vitor Maquedec, ciente da Quebec. Ciente, Vitor Mike Quebec, informe procedente POB. Tá de Caio Lourenço para Salvador com 04 a bordo na proa de Paris 101, 61 no transporte. Ciente, reporte na rotatória. Encontrar na rotatória, Vitor Mike Quebec. Assim que possível, eu vou direto na rotatória, se autorizado, Vitor Mike Quebec. Aguarde a passagem do tráfego, agora sua posição de 10 horas, passando 5.000 em descida para 3-1 Alfa Tango 7-2, na longa final da 1-0. Paulo Salvador, eu sou a senhora 2-3. A intenção do voo? É fazer uma corrida combustiva para depois decolar ao corredor Axé, Vera Cruz, depois retorna para Salvador, toque remete. Em Vera Cruz é apenas sobrevoo ou toque arremetida? É sobrevoo com toque arremetida. Só que só não vai tocar, né? Vai até 200 pés e arremete. Afirmativo, e lá em Vera Cruz. Lá em Vera Cruz, aqui a gente vai tocar e remeter. Gente, o 2733, pronto pra cópia? Tá, pronto pra cópia. O 2733, Força Aérea, voo local, Salvador, sobrevoo em Vera Cruz e TGL em Salvador. 1000 pés de altitude, decola 1-0, primeira curva direita. Corredor Axé 0117 no transponder e o controle 120.8, o Força Aérea 2733. O 2733 autorizado no voo local, sobrevoo Vera Cruz, toque em Salvador. Meu pé, decola da 10, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 0117, controle 1208. O 2733 está pronto para a partida.